serva do Senhor, com fome a caminhar, teus discípulos em fé começam a colher. Davi, em necessidade, entrou na casa a buscar. E o pão da vida, Senhor, é o que vem nos fortalecer. Misericórdia quero, não sacrifício. Teu amor nos envolve, é nosso serviço. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Ti encontramos paz, em Ti é nosso fardo. Na sinagoga, a mão mirrada estender, Teu poder é real, Senhor. O cego vê e fala, nosso coração se alegra, podemos renascer. Em Ti encontramos vida, Teu amor nos embala. Misericórdia quero, não sacrifício. Teu amor nos envolve, é nosso serviço. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Ti encontramos paz, em Ti é nosso fardo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que em Ti fazem a Tua vontade, unidos em amor, como uma só canção, Te adoramos, Senhor, em sincera humildade. Misericórdia quero, não sacrifício. Teu amor nos envolve, é nosso serviço. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Ti encontramos paz, em Ti é nosso fardo. Português e worship, acústica, guitarra, piano, sentem G2, BP.